Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, emissão 137 de Conversas Aleatórias, porque na semana passada foi a 136, gravada a 23 de janeiro de 2016, para ser publicada dia 24 de janeiro de 2016, dia de eleições presidenciais, é verdade. E se não fosse verdade, passava a ser. Carlos Bonaparte, como é que se encontra? Sentado. Joaquim Pereira, como é que se encontra? É que estás numa cadeira. Pronto. São essas as respostas sábias e muito instrutivas que temos para oferecer. Diz Carlos. Vá lá. Não, eu pensei que eu ia dizer sentado e o Joaquim fosse dizer sentido. Mas não. Também está muito sentido. Não está. É sentido. Sentino. É sentido. Ai, sentino. Isso é mais capaz de ser verdade. Isso é mais para o rancho. Urras. Não se esqueçam de amanhã ir votar, não é verdade? Hoje, exatamente. Não, para nós é amanhã. Nós ouvintes é... Porque é que estamos a gravar sábado? Porque domingo vamos passar o dia... Todos nós vamos trabalhar nas urnas a ganhar os nossos 25€. Quanto é que se ganha? Eu não sei. Eu ganho 10 tostões. Não, mas ganha-se dinheiro por estar lá durante o dia. E ganha-se a segunda-feira de folga. A segunda-feira de folga e almoço também. Mas eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Porque sim. As pessoas não estão a trabalhar sim, eu acho que sim. Eu já tentei ir para as mesas nas legislativas em outubro, mas foi aí que percebi como é que funciona o esquema, é pessoas ligadas aos partidos ou recomendadas até pelos partidos, e só se houver sobras é que vão buscar as pessoas que eventualmente se inscreveram na junta, e aí sim é que vai buscar. Uma nota muito importante antes de qualquer outra coisa, pessoas com deficiência não anímica, ou seja, não psicológica, não neurológica, podem ir votar. É importante porque tem acontecido todas as vezes que há eleições, episódios, eu conheci particularmente este ano, ou no ano passado, aliás, vários exemplos de pessoas, algumas delas que acabaram pela falta de insistência e exigência de cumprimento da lei, acabaram por ser impedidas, digamos assim, de votar. Pessoas cegas, no caso, só têm a cegueira e que não puderam votar porque o voto delas não era válido, o boletim não era válido, ou seja, arranjaram desculpas para que a pessoa não votasse. Não, pessoas cegas podem votar. No caso específico era de que a pessoa não pôde votar, era porque não tinha como colocar a cruz e não podia ir com outra pessoa porque isso violava as normas. Não viola nada as normas. Quando é com alguém, neste caso uma pessoa cega, pode votar, leva a pessoa que a acompanha, claro que é sempre um risco. Mas isso tudo é, não é? Já falamos aqui, tu podes dizer, oh mãe, vota aí no PS, e ela mete no PSD, nunca sabe. Mãe, quer dizer, ou a pessoa que importa. Sim, pode acontecer, mas também a partir de quando damos alguém, é alguém de confiança. Sim. Mas para todos os efeitos... Partindo do princípio que há pessoas de confiança. Não é verdade, Joaquim Pereira, já estava a pensar nisso, diga lá. É muito difícil, realmente, desculpa, este mundo Carlos, é podre. Mas este mundo está tão podre. Não, por que nós confiarmos, neste caso... Neste caso, eu acho que não, porque as pessoas têm a noção de que se teriam aproveitado de uma deficiência. Ah, e não é? Não anda este mundo, a aproveitar-se. Eu não digo o contrário, mas pessoas que não têm nenhum interesse em enganar-nos, sei lá, pessoas que são conhecidos, que são, sei lá, amigos, eu acho que, assim, se estivéssemos a falar, mais difícil é encontrar pessoas de confiança com respeito a dinheiro do que com respeito a um pedido de um pequeno favor. Que em nada favorece a pessoa se nos enganar. Relacionado com isto, temos neste programa que temos tópicos para analisar, como frase, registro, uma palavra nova, notícia, música e tal e tal. Hoje começamos com a frase que tem exatamente a ver com os presidenciais, não foi a propósito que começamos com isto, mas calhou. É que uma frase que ouvi nesta semana na TSF, tenho pena de não ter apanhado o programa do início para saber o nome do programa e a pessoa que o disse. A frase diz assim, e estavam a falar sobre a meio da campanha presidencial, já foi na segunda-feira, acho eu. Um sistema que suportou 10 anos de cavaco, suporta tudo. A frase foi esta. Ou seja, um país que aguentou durante 2 mandatos seguidos cavaco Silva, pode aguentar tudo. O que eu espero é que daqui a 10 anos, não seja a dizer, um sistema que suportou 10 anos de Marcelo, suporta tudo. Era mau sinal. Não tenho mais a dizer. Era só... Achei piada a frase. Um sistema que aguentou 10 anos, vai aguentar. Infelizmente, seja lá quem for, o Zé Pubinho é que suporta tudo. Não, bem, lá dizia... Lá bem dizia o Ramalho. Os comentários que eu ouço. Claro que cada geração é uma geração e está sempre tudo mal. Mas eu não ouço, por exemplo, os comentários sobre o Ramalhianos, a presidência dele, como ouço agora do Cavaco. Claro. E se calhar do próximo governo. Mas quantos ramalhos e anos há no país? Um. Tiveste. Ah, foi esse. Não, eu não estou a falar no nome, eu estou a falar no espírito. Sim, sim, na postura dele. Na postura dele. O Carlos fala ou passa à frente? Pode passar à frente. O registro escrito, e além de escrito é numérico, podia ser misturado com a recordação, porque o Carlos Bonaparte vai perceber porque é que eu trago isto. Já conversamos sobre este tema algumas vezes noutros tempos. Saiu na terça-feira os números e diz que a Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores revela que a pirataria custa às indústrias criativas ligadas ao audiovisual, à música, aos filmes, à televisão. Portanto, esta pirataria custa a perda de receitas estimadas em 60 milhões de euros por ano. Aqui está o motivo, a pirataria, para quem não sabe, ser pirata não é andar nos barcos, hoje em dia é andar nos computadores a obter de forma ilegal, ainda segundo a lei, na maioria dos países é ilegal. Benefícios. Portanto, estar a tirar músicas, a tirar filmes, a tirar séries, sem comprar os CDs, sem comprar as coisas devidas. E é este um dos motivos que me leva a ser contra as piratarias, sobretudo em larga escala, porque corta... Já sei que há gente aqui, no meio das indústrias, que já tem dinheiro que chega e não precisa de mais. Mas está a cortar o negócio a quem quer vender o seu negócio. E repare, são 60 milhões de euros por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E por isso é que eu percebo quem está de um lado lá, porque se calhar um dia vou estar, nunca se sabe. Não era uma coisa que eu desgostasse. Eu percebo que se estivesse de um lado de uma editora, de um lado de uma produtora, não ia gostar disto, destes números. Nem pensar. É assim, eu também não iria gostar. Só que eu também não iria pôr CDs meus a 15€ ou a 20€. Quando aquilo que eles me custam, no fundo, são 2, 3. Porque esse é o grande problema. Ou, por exemplo, eu não iria fazer uma coisa que já vi muita gente fazer, muitos artistas fazerem, que é... Ah, e tal, o filme estreia nos Estados Unidos esta semana. Chega. Mas é que estamos nesta semana, em janeiro. Chega aos cinemas europeus em abril. Caramba! De lá para cá vai haver alguém que vai publicar aquilo. Lógico! Mas isso, não é? Querem um mundo global, mas claro, depois aqui continuarem a vender bastante, não é? Porque se venderem bastante na Europa e venderem bastante na América, aquilo depois tem uma espécie de... Pronto, vai tudo de uma vez, não é? E assim não. Publicando na América recebe... Vamos já pensar lá que, por exemplo, aquilo na América vende 1 milhão de euros. 1 milhão de dólares. E aqui na Europa vende 1 milhão de euros. Pronto, em vez de receber tudo de uma vez, vai receber mais bocadinhos e tal. E até se eu preciso faço algum ajuste no tipo de propaganda, isso tem consequências. Não é? Depois é assim... quase todos os artistas, e isto vai calhar em cheio na música desta semana, não tinha visto isto, mas vai calhar em cheio com a música desta semana, de uma política que canta que é uma maravilha, com autotune. E quantos artistas, que se gabam de serem grandes artistas, não fazem exatamente isso? Como é explicar o que é autotune? Autotune é mudar a voz para que eu cante bem, mesmo que eu cante mal. Fazer uns ajustes informáticos para parecer que a voz é afinada. Que a pessoa está afinada. Exatamente. Quantos e quantos? É isso que eu gosto. Exatamente. Mas hoje em dia a maior parte usa isso. E depois é assim... Nós já tivemos há muito tempo. Por exemplo, ela até depois acabou por problemas. Acabou por se suicidar. Não é se suicidar. É se matar ou suicidar. Ou isso. Fica bem. Está bem. Quem é que se matou? Quem eu ouvia... Em espetáculo, uma ocasião foi cantar sem. Aliás, foi cantar ao vivo, e logo o hino nacional foi uma barraca das antigas. Porquê? Eu não digo 90%, vocês são mais técnicos do que eu, mas uma grande parte dos artistas que nós temos, eu falo pelos nossos porque os outros não os conheço, ainda são piores. Claro, tem mais meios. Exatamente. Mas, epá, aquilo é tudo preparadinho, só se vê os técnicos de som. Mas o artista era quem? Era a Canda Branca Flor, não era? Era, sim. Pois, eu vi logo. porque essa do hino nacional que foi logo daquelas coisas que... Ela podia ter dormido mal naquele dia. Não, não, ter não, mas, era, mas era, olha, eu fui há uns tempos de vê-la aqui ao um jardim, não sei se foi até Jardim do Morro, quando ela foi para em 99, foi um ano ou dois antes dela ela suicidar-se em 2001. Matou-se. É a mesma coisa. Não é, não. Então. Estás a dizer duas vezes o se. Suí, se dou, se. Estás a dizer matou-se se. Mas está bem. Pronto, ela matou-se esta... esta, ou seja, em 2001. E basicamente... Pronto, um dos anos antes ela esteve aqui em Vila Nova de Gaia. E no concerto que ela deu, ela cantou algumas músicas. E eu recordo-me que de uma das vezes... uma das músicas que eu ouvi, ela estava a utilizar o playback. Não sei se era a única ou não. Se era o Carlos Paião. Eles eram amigos, eram. Pois é. Cantaram juntos, vindo do Porto. Eu sei. Mas, ou seja, mas há realmente muitas, muitas músicas em que ela, ao vivo, fazia pois é, isso. Porque muitos programas que nós vemos na televisão, elas estão lá, blá, blá, blá, e uma pessoa está a olhar para os lábios, ou seja, para a boca dela. Na televisão, mas isso. E aquilo completamente desincronizado. Uma coisa que eu acho engraçada... É que o playback é pedido pelas televisões, na maioria das vezes. Uma coisa que eu achei muito engraçada há uns tempos foi o seguinte. Foi... o artista, houve um artista... Foi o José Castelo Branco? Não. Isso é um artista? Onde é que eu fui buscar isto? O José Alberto Reis. Ah. Foi cantar o Alma Rebelde. Oh, e eu estava a comentar com a minha mãe na altura, que era a pessoa que estava comigo, e o meu contar era assim: engraçado. O instrumental, pronto, é igual, enfim. Mas o José Alberto Reis a cantar como há 20 anos atrás. E que espetáculo! Ah, continuar a cantar também, mas claro, a ser irónico, não é? Assim, os artistas perderam muito. Eu estou a falar na área da música agora. Perderam muito o respeito dos seus dos fãs de música, muito por culpa dos próprios. Agora é assim, e depois é isso, e concertos, bilhetes, alguns 200 euros, 150, 100 euros, ou dependendo do lugar onde a gente esteja a ver, e eu consigo perceber tudo isso. Mas também consigo perceber as pessoas que partilham livremente as músicas. Atenção, que eu não estou a falar naqueles sites que a gente tem que se registar e agradecer e não sei. Não, eu não estou a falar nisso. Eu estou a falar naqueles sites que a gente não tem que se registar e pode fazer o download das coisas sem qualquer contrapartida financeira ou de instalar um programinha qualquer ou de lhes dar dinheiro. Pronto. É basicamente aquilo que eu acho. A grande diferença da pirataria e do acesso livre à música reside na intenção. É com acesso livre à música, eu disponibilizo algo na rede, quem quiser, tira. A pirataria é, eu vou lucrar com o trabalho dos outros. Porque, por exemplo, porque pirataria não era andar com um barco no mar. Era saquear os barcos dos outros. Isto é que eu disse em larga escala, quando está a falar em larga escala, é isso que estás a dizer. Porque por exemplo, para mim é extremamente condenável. Nas feiras, quando a gente vai às feiras e vê 10 ou 20, 15 CDs originais e 50 pirateados. E aqueles 10 ou 15 é só para quando vier a polícia fechar ali o paninho por cima para ler os CDs e tal. Está aqui isso, minha guarda. É de original. Pronto, não é? E a pessoa que quer comprar o CD original também tem ali. Mas pronto. Mas eu acho francamente que é... Porque a pessoa vai estar a ganhar dinheiro, vai estar a roubar concretamente algo. Ela não vai estar... Porque assim... A indústria do cinema, consigo compreender mais porquê, porque a indústria do cinema surgiu por esta tecnologia. Mas a música surgiu. A oportunidade de gravar surgiu, mas a música já havia antes. Portanto, a base dos artistas que antes viviam a base da música, ela pode se manter. Basta que os artistas queiram. Há muitas formas de demonstrar de ter um álbum, de mostrar que ter um álbum original é melhor do que ter um álbum pirateado, vamos chamar assim, ou baixar da internet. É muito, ainda há muitas pessoas que preferem comprar os CDs do que comprar as músicas nos sites hoje. E comprar legalmente, atenção, são chamados iTunes, por exemplo. E há muitas pessoas que preferem comprar o CD porque gostam mesmo daquele artista, porque têm outras possibilidades e porque, enfim, é o CD, é o suporte físico, não é? E eu acho que havia tanta forma do artista se sentir, fazer o seu. Primeiro, não lançar tantos discos, lançar menos e melhores. E depois, mais concertos, preços mais baixos, outras formas de atrair o público, porque o público comprasse mais os seus CDs. Agora, hoje em dia, tanta gente canta, é muito fácil hoje, por exemplo, um artista lançar um CD e vender 300 mil discos e lançam um disco 2 anos depois. Mas como já houve 40 mil artistas novos, aquele já ficou esquecido. Como é que tu queres mais concertos e bilhetes mais baixos? Se há mais concertos, há mais custos em tudo. E queres baixar os bilhetes, quer ver ter mais custos e menos receitas. Não é menos receitas? Claro. É assim. Como é que queres baixar os bilhetes aumentando os custos da produção? Não é os custos da produção. Então, se há mais concertos, fica mais barato fazer 2 concertos por ano do que 200. A margem de lucro pode ser menor por cada concerto, mas no final a margem será maior. Entendes? Isto é Isso é como difícil, não é? tudo na vida. Tu vendes, por exemplo, tu vendes dois. Tu vendes, sei lá, imagina, vendes dois carros e ganhas. Enfim, porque são aqueles carros caros. Então ganhas 100 mil euros no total, porque daqueles dois carros, pronto, foram. Tu vendestes por 50 mil. O custo de produção ficou-te por 25 mil. Tu ganhaste 50% de lucro. Portanto, 25, 50, 50. Se tu baixas aqueles carros para 40 mil euros, tu vais gastar. Tu, em vez de venderes dois carros, se calhar já vendes três. Em vez de 100 mil euros, já ganhas 120 mil. E em vez de. É certo que gastaste. Ou seja, acabaste por vender mais. Mas ninguém pensa nisso. Infelizmente, Porquê? Porque já tentaram e deu mal. deu mal. Tentaram? Pois, não dá. Quem é que tentou? Achas que é de agora, essa estratégia que estás a falar? Mas quem é que Eu tentou? soube de artistas que já nos anos 90 tentaram o que tu estás a fazer. Quem é que eu vi entrevista há pouco tempo? Isto era uma loucura, em 98, 97. Chegamos a fazer 300 concertos por ano. Não dava. Não Claro. dava, não são custos, benefícios. Eu vi há pouco tempo, mas pronto, minha cabeça é o que é, não dá para mais. Bah. Palavra nova, o Carlos Bonaparte irá dizer qual é. Pansexual. Vocês já sabem o que é essa palavra ou não? O PAN é o Partido de Pessoas, Animais e Natureza. O Sim, resto, é não verdade. sei. Pan na América. América total. Pansexual. Sexual total. Não. Mas é parecido. Eu ia mais para outro caminho. Pandemia. A pandemia é uma epidemia Geral. praticamente geral, Global. exatamente, global. Então, mas quer dizer Exatamente. o quê? E pansexual é uma pessoa que é aberta, é perceptiva a todo tipo de sexo. Então, o que é que eu disse? Sim, Não sabe. sim, mas eu quando disse que ia mais para outro caminho foi para tentar buscar algum termo que as pessoas mais conheciam, a pandemia. Que é, ou seja, E o pandemónio? também. É o demónio por toda a parte. Não? Pois. É um mal em geral, um mal global. Pois. Por isso, e neste caso, ou seja, É aqui o um. aberto a todo tipo sexo homossexual, heterossexual, ou seja, Faz todas as espécies de sexo. mas é mais do que ser bissexual. É É tudo. é com, É tudo. com, se for Com com animais, crianças, se é for com com animais, animais. com idosos, enfim, com Com tudo. Com tudo que tudo. vier à frente. Com Basicamente, estátuas. sim, com estátuas, tudo. Tudo que vier à rede é peixe. Exatamente. Podem ir lá ver uns tubarõezinhos, umas Mas eu coisas acho para. que a definição não tem aqui o dicionário, devia ter. A definição de sexo envolve obrigatoriamente dois seres humanos. Dois seres vivos, quer dizer. Não. Não? Não. Quer dizer, pode envolver no sentido restritivo do termo, mas será, por exemplo, tentar fazer sexo com uma estátua, já houve casos assim do género. Ah, isso não. Pronto, então essa pessoa é pansexual. Ai, eu lembro quando era miúdo, havia rapaziada que era apanhado a fazer sexo com gatos. Mas isso é ser vivo. É um ser vivo. Mas antes da palavra nova, tivemos aqui na minha mente um título novo. Eu até hoje pensei que a música do José Alberto Reis chamava-se O Mar Rebelde. Porque eu percebi, O Mar Rebelde, Rebelde, e afinal é Alma Rebelde. Oh, Mar Rebelde. Sempre pensei que era O Mar Rebelde até hoje, nestes 90 anos de existência. Que giro. Notícia misturada com registro, também numérico, escrito, que costuma-se dizer que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais Pobres. ricos. Ah. O relatório da Oxfam, que também apareceu na terça-feira nos jornais, confirma que em 2015, no ano passado, 1% da população mundial tinha mais riqueza do que, 90, do que os outros 99%. Ou seja, as riquezas Estão estavam. ali concentradas. Pronto. Mas lá estou eu, com as minhas utopias. Aliás, por vontade de Joaquim Luiz, este programa mudava de título para o ano novo, que era Conversas Utópicas. Porque este 1% tem a riqueza. Que riqueza? São ricos em quê? Em chatices? Em solidões? Em Não, isolamentos? ricos em meios materiais, que é o que está aqui em causa. Eu sei. E o que é que esses O meios materiais trazem? mundo vive. O que é que essas, o que é que A abundância que esta gente tem? O que é que esses meios materiais trazem? Sim, para esta Olha, abundância toda. Se fosse distribuído pelos outros 99%, Mas teria não menos é. fome. Não, eu estou a perguntar, nesta realidade, o 1%, e este 1%, que o dinheiro é para eles, não é para dar aos centros sociais e às Mas pessoas. eles estão a falar só nos bens materiais, eles não E eu não estão estou a negar, a eu sei que isto é verdade, eu não estou a contrapor isto, porque eu estou a pôr o meu ponto de vista. Não, não me preocupo muito com isto, porque eu não sei que tipo de vida tem esta gente do 1%. Está a perceber? Mas que seja, para quem olha É para os números e natural. pensa em dinheiro, isto É é um natural que bocado também chocante. possam ter doenças e divórcios e tal. Mas com o dinheiro podem fazer as florestarias que querem, mesmo até arranjarem um médico que os transforme de uma ponta a leito. E uma pessoa quando tem uma dor de cabeça, vê se arrasca para comprar um comprimido. Agora, no que diz respeito ao dinheiro, isto é um bocado até chocante para quem se choca facilmente. Então não O é. relatório que apresenta contas que diz que 62 pessoas possuem tanto capital, ou seja, tanto dinheiro, como a metade mais pobre da população mundial. Estamos a falar de 3 mil milhões e meio de pessoas que têm menos dinheiro do que do, menos, não, têm o mesmo dinheiro do que 62 pessoas. Oh, 62 não. para 3 mil milhões Oh, não. e É o meio. que eu digo. É que mundo é que vives? Eu É na estou utopia, no estou top, farto claro. de te bater na cabeça Eu a sei, já ver fiquei se as é. marcas. Porque, E não é só na cabeça. infelizmente, este mundo não é de agora, sempre foi. O ser humano é um bicho de si próprio, podendo matar e roubar para ficar rico e não sei o quê. Oh. Vamos aqui a um registro já na reta final, porque depois ainda vamos ter musiquinha. Eu vou-vos contar aqui uma história que vi hoje mesmo pelas internets, que é um registro escrito também, se quiserem. Isto não é uma anedota, porque isto é inventar, mas acaba por ser coisas sérias. Diz assim, 5 lições e no final uma moral de história. Isto acontece num banco em que há ladrões que entram para assaltar isto numa pequena cidade. Um deles gritou, não se mexam, o dinheiro pertence ao banco, mas as vidas são vossas. E toda a gente se deitou no chão em silêncio e sem pânico, com calma. Lição número 1 desta história. Este é um exemplo de como uma frase dita corretamente, ou seja, o dinheiro pertence ao banco, mas as vidas são vossas, como uma frase dita corretamente e na altura certa pode fazer toda a gente mudar a sua visão do mundo. Perceberam? Ou seja, não se fixar tanto no, nas, nos papéis, nas notas e pronto. Vamos à lição número 2, que segue na história. Uma das mulheres que estava deitada no chão de uma maneira provocante começou a provocar um dos assaltantes, a ver se safava. E um dos assaltantes respondeu, minha senhora, isto é um roubo, não é uma violação. Por favor, procure agir em conformidade. Qual é a lição número 2? Este é um exemplo de como comportar-se de uma maneira profissional e concentrar-se apenas no objetivo. Nem que seja no assalto. Terceira parte da história. No decorrer do assalto, um ladrão mais jovem, que tinha um curso superior, disse para o mais velho, que tinha apenas a quarta classe. O mais novo disse para o mais velho. Portanto, o mais formado disse para o menos formado. Olha lá, se calhar devíamos contar, fazer aqui contas, quanto é que vai render o assalto, não achas? E o mais velho, menos instruído, respondeu. Não seja estúpido. É uma data de dinheiro. Por isso, vamos esperar que dê no telejornal para descobrir exatamente quanto dinheiro conseguimos roubar. Lição número 3. A experiência de vida é mais importante do que uma educação superior. E isto é verdade, a gente sabe que é. Já na quarta parte, já depois do assalto, depois de irem embora, o gerente do banco disse a um funcionário: vamos chamar a polícia e dizer-lhes o montante que foi roubado. Espera, disse o funcionário. Porquê é que não acrescentamos os 800 mil euros que tiramos há alguns meses para o bolso e dizemos que também esse valor foi roubado no assalto 2? Lição número 4. Este é um exemplo de como se deve tirar proveito de uma oportunidade que surja. Último exemplo, já na parte final da história. No dia seguinte, apareceu nas notícias, lá está, no telejornal, que o banco tinha sido roubado em 3 milhões de euros. Mas os ladrões só ficaram com um. Os ladrões, quando viram a notícia, começaram a contar e viram que só tinham 1 milhão de euros. Um deles começou a mandar vir, a resmungar. Então nós arriscamos as nossas vidas por 1 milhão de euros, enquanto a administração do banco rouba 2 milhões, sem pestanejar e sem correr riscos? Olha, se calhar o melhor, ó amigo, vamos aprender a trabalhar dentro do sistema bancário em vez de ser ladrões. Portanto, última lição, o conhecimento pode ser mais útil do que o poder. Moral da história, dá uma arma. Portanto, nós damos uma arma a alguém e ele pode assaltar um banco, roubar um banco. Damos um banco a alguém e ele pode assaltar toda a gente. Mas é verdade. O que é que está mal aqui, João Pimpreira? Nada. Tudo merda. Mas é verdade. E nós vemos ultimamente em Portugal o que é que está acontecendo. Sim, os 14 mil milhões de euros que o Carlos estava a falar em off. 14? Foram 14. Era 14 mil milhões de euros. Agora com o Banif e a seguir vem o Montepio. Pois, também foi o que eu já pensei, a seguir ao Montepio. Portanto, vamos trabalhar para o banco Montepio, para assaltar toda a gente sem, ninguém, sem termos sequer acusações. Está agora, atenção, o Montepio. Mas eu até tenho medo de outra coisa, é que o próximo seja a Caixa. Parece que está muito protegida, não é? Só que a Caixa já suportou tanta coisa que... Eu sei de bastidores que confirmam que isso não está em risco. Estás a perceber? Sim, senhor. Pronto. O conhecimento é mais importante que o poder, exatamente. Ou seja, o conhecimento relacional permitiu-me outro conhecimento financeiro destas vidas nos últimos meses. Uau, que teoria! Tenho um amigo que... Já tenho tido alguma. Que entra assim no sistema bancário, pensa mais no estoque. Não, não sei. Não entra no sistema bancário, entra no conhecimento do que está a acontecer. Somos amigos. Aliás, há um filme que anda agora nos cinemas, aconselho os ouvintes a verem, quem se interessa por isto e quem gosta de perceber porque é que a crise começou em 2007. Chama-se The Big Short, em português A Queda de Wall Street, uma tradução literal, e que estreou no dia 14, eu já fui ver na semana passada, e aconselho a ir lá espreitar, porque vale a pena. Isso não começou tudo por causa do fecho do Lehman Brothers? A nível mais mediático foi, mas começou antes. Também nos Estados Unidos, mas já tinha... A crise imobiliária já tinha, em 2005, houve um inteligente que já falava nisso e ninguém quis saber do homem. Isto resume-se tudo muito a uma coisa. Porquê que esta crise surgiu? Porquê que vão surgir outras? Porquê que surgiu em 1929? Devido à especulação. Sim. E à cabeça das pessoas. Sim, à especulação financeira. Por sim. Muito dinheiro que haja, quem mexe com ela são as pessoas, é o ser humano. Sim, exatamente. Eu falei bem, Joaquim Pereira. Muito bem. Já que tanto falamos em números... Como estamos em inflação... Olha, os preços das coisas já subiram, que eu já vi. Já que estamos em números, será que eu posso avançar aqui com um pequeno... não direi insólito, mas uma notícia mesmo. É já a reta final, vamos embora. E a notícia é... Descoberto um número primo gigante. Tem mais de 2 milhões de números, agora já não me recordo, acho que era 2 milhões 360 mil. Precisava de 6 mil páginas para ser imprimido. Está a ver se tu ias dizer o número agora. Não. Não, Carlos, por amor de Deus. Não sei. Cada um é capaz de ter esses números. 3, 5, 7, 9, 11, não, 13. Não, dizer o número que ele está a dizer, o que foi descoberto. Então eu tenho de chegar lá. Ah, está bem. Não me deixa chegar lá. Pronto, amanhã acabamos. Mas o número tem 2 milhões e tal de dígitos. Música. Não é o número 2 milhões e tal. A música. Há pouco falamos no autotune. Então a música chama-se Estocar o Vento. E é cantada por Dilma Rousseff. Também canta a presidenta. Não, ela não canta, foi um discurso que autotunaram, como se... Ah, diz. Isso não é música, é uma montagem. Ah, bem. Não, mas aquilo... Mas, não, sim, mas, foi transformada em música. Sim, sim. Ana sim, Drago também teve um êxito há uns tempos, sem querer. Quem? Disse. Ana Drago, que era boxeira e agora está num livro. Tu não sabes quem é Ana Drago, ou bloquista? Sim, eu não sei quem é que é Ana Drago, aquela que ficou... A que mandava as bocas que os outros não queriam ouvir. E como se costuma dizer, ficou com um melão grande, porque... Pegando o termo desportivo, não é? Porque contava que o livro fim entrasse para o governo e nada. Não houve nem 1%. Mas olha, foi o partido que não ganhou nada e ganhou tudo. Porque a ideia deles era juntar a esquerda e olha o que está a acontecer agora na Assembleia. Sim, certa parte. Mas sim, faz favor. Música então a Dilma. É Dilma Rousseff. Pronto. Acho que é a primeira vez na minha vida e na minha morte que vou ouvir Ah, um espera aí. presidente de um país a cantar uma música, mas é Ah, essa fantástico. é brasileira. O presidente do Brasil. É. Pois, Não, agora é que. falou, mas foi transformado em música. Agora é que eu estou a Vamos assustar. lá ouvir essa curiosidade para a semana voltarmos para o último dia de janeiro. Temos de ir à Rua de Santo António. Onde é que é a Rua de Santo António no Porto? Na rua 30 de janeiro. Pois, é a data da próxima emissão. Eu estou até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Muito boa tarde.